Aquele homem era o carpinteiro do rei. Ele andava pesadamente, estava abatido, parecia carregar nas costas todo o peso do mundo, e ele não sabia o que fazer da sua vida. Continuava dando aqueles passos pesados, como se caminhasse para a morte. Foi quando ele encontrou o sábio. E o sábio, o vendo tão infeliz, perguntou: carpinteiro real, o que te abate desta maneira? E ele, sem levantar os olhos, quase chorando, disse: estou perdido! Eu vou morrer enforcado amanhã! Como assim vai morrer enforcado amanhã? Pois é, veja que desgraça! O rei me encomendou um armário para colocar as suas vestes e os seus turbantes. E eu fiz o melhor armário que podia, mas por um descuido meu, deixei uma lasca na madeira. E quando o rei foi colocar ali o seu manto real, ele rasgou naquela lasca. E o rei, furioso, mandou me chamar e disse: você é o culpado. Você deverá me trazer amanhã 3 caixas de serragem. Uma caixa com serragem amarela, uma caixa com serragem preta e uma caixa com serragem vermelha, da cor do sangue. E se você não trouxer isso amanhã, até às 6 da tarde, você será pendurado na forca. Isso foi a palavra do rei. E o rei vai me enforcar. Aonde eu vou conseguir serragem amarela, serragem preta e serragem vermelha? E o sábio, vendo aquele carpinteiro tão desesperado, disse: meu amigo, eu tenho a solução para o seu problema. É mesmo? Qual é a solução? Louvar a Deus. Você tem que dizer graças a Deus. Como? Eu vou morrer enforcado amanhã e eu devo louvar a Deus por isso? Sim, louve a Deus. Passe essa noite louvando a Deus. Reúna a tua família. Louve a Deus e você vai ter a solução. E ele disse: mas como? Se eu louvar a Deus, por acaso vai me aparecer uma madeira amarela para eu serrar e fazer uma serragem amarela? Se eu louvar a Deus, por acaso vai me aparecer uma madeira preta para eu serrar e surgir a serragem preta? E se eu louvar a Deus, por acaso vai me aparecer uma serragem vermelha, da cor do sangue, para eu serrar e fazer uma caixa de serragem vermelha? E o sábio disse: ouça o meu conselho, vá para casa e louve a Deus juntamente com os teus, e Deus te dará a solução. Mas o rei não acredita em Deus. O rei é um homem ímpio. O rei é um homem cruel. Ele me pediu uma coisa impossível. E o sábio lhe disse: impossível não, pense só. O amarelo é o amarelo da vida, é o amarelo do sol. O preto é a cor da morte. E o vermelho é a cor do sangue. O rei, mesmo sendo ímpio, te pediu boas coisas. Como pediu boas coisas? Pois veja, o sol deste mundo é Jesus Cristo. A cor negra é a cor da sua morte. Ele deu a sua vida por nós. E a cor vermelha é a cor do seu sangue, do sangue puro que ele verteu na cruz do Calvário e que nos dá redenção, livramento, resgate. Por isso eu te digo: vá para casa, reúna os teus e passe a noite louvando a Deus, e Deus te dará o escape. E aquele carpinteiro real, ao ouvir este sábio conselho, criando fé no seu coração, foi para casa, reuniu os seus familiares, contou o caso. Os familiares ficaram preocupados. Contou também do seu encontro com o sábio, que lhe falou de Jesus, e disse: vamos passar esta noite louvando a Deus, a noite inteira, vamos agradecer pela vida de Jesus, pela morte de Jesus e pelo sangue de Jesus. E se Deus quiser que eu morra na forca amanhã, morrerei. E se Deus me der livramento, eu também o louvarei. Então vamos passar esta noite juntos, louvando a Deus. E os familiares se empolgaram e fizeram uma vigília. E passaram a noite inteira louvando a Deus pelo pedido daquele rei tirano, daquele rei cruel, que dizia: quero aqui uma caixa de serragem amarela, quero aqui uma caixa de serragem preta e quero também uma caixa de serragem vermelha como sangue. E eles louvavam a Deus dizendo: Deus, louvado seja o teu nome, porque o amarelo é o do sol da vida, que é Jesus Cristo, o sol da justiça. Louvado seja o teu nome, meu Deus, porque o preto é a cor do luto, da morte de Jesus. Quando o céu se escureceu, o sol desapareceu, a lua negou a sua luz, porque Jesus morreu na cruz, e o vermelho é a cor do seu sangue. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo sangue de Jesus, que nos dá livramento e nos livra de todo pecado. E toda a família passou a noite inteira em vigília, louvando a Deus. E quando o dia amanheceu, cavaleiros reais despontaram no caminho daquela casa. E quando o carpinteiro real viu os guardas chegando ali, imaginou: de certo, estão vindo para me buscar, para apresentar as caixas com as serragens, e como eu não as tenho, eles irão me levar ao rei, e o rei ordenará que hoje, ao fim do dia, eu seja executado. Se esta é a vontade de Deus, louvado seja Deus! E toda a família disse: glória a Deus, louvado seja Deus! E quando os guardas chegaram, o carpinteiro real se apressou e disse aos soldados: não tenho nenhuma caixa de serragem amarela, não tenho nenhuma caixa de serragem preta e também não tenho nenhuma caixa de serragem vermelha. Aí o soldado disse: e quem está interessado nestas coisas? Ué, vocês não vieram aqui buscá-las? Não vieram aqui me prender? Não, não viemos aqui por isto. Nós viemos aqui por ordem do príncipe. Ué, por ordem do príncipe? Sim, porque nesta mesma madrugada o rei morreu. E o príncipe agora entronizado mandou te buscar para que você tome as medidas do cadáver do rei e prepare o seu caixão, e você será grandemente recompensado. Vamos imediatamente para o palácio. E o carpinteiro real disse: louvado seja Deus! E toda a sua família disse: glória a Deus e ao seu filho Jesus! E o carpinteiro real seguiu com os guardas e foi ali tirar as medidas do cadáver do rei para fazer o seu caixão. Aquele homem que era mau, que não conheceu a vida de Jesus, o sol da justiça, que não conheceu a morte de Jesus na cruz para salvar, e que não lavou os seus pecados e as suas iniquidades no sangue do Cordeiro, lá estava o servo de Deus tirando as medidas para fazer o seu caixão. Deus tem o controle sobre tudo, sobre grandes e pequenos, sobre ricos e humildes, sobre sábios e ignorantes. Se você está numa situação de aperto, escute esta palavra e louve a Deus, porque se você buscar a Deus em primeiro lugar, Ele te dará o livramento. Eu quero ler para você agora, e quero que você preste muita atenção e ouça com bastante fé o Salmo de número 146. Abra o teu coração e o teu ouvido e escute só. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos.